por falta de adeus então. Com prazer vou lhe estender a mão pra dizer adeus e nada mais. Faça bem, não esqueça de levar, porém, eu presumo que por lá também você pode precisar de mais. Passe bem, bem depressa se me encontrar. Não me olhe ou tente me falar, que eu não vou lhe responder jamais. Passe bem, bem distante do meu coração. Passe bem, não esqueça de levar.